Anuncia aviso de trem, minha amiga, tá? 3, com certeza. Zero completa final da RNAV, correndo no 895. 295, 3, com certeza. Torre Salvador, San 3170, final do RNAV, quando zero. RADAN 3170, continua aproximação, RADAN autorização de pouso, ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, completando aproximação, tá 3170, avistado, autorizado pouso na pista no 0 1 0 0 graus 7 9. Teve pouso na desta 3170. São 3520, boa noite, essa é uma identificação, desce para 2500 pés, ajuste no 0 no meio, da presente voo está aviso 366. 3170, estou usando 9, direito no 211. 3520, autorizada final da RNAV, reporta passando 362. Reporta nela. Delta 3520. 3520, prossiga. É preciso fazer um 360 em cima do 366 para a gente poder ajustar para o peso de pouso? O 3520 tem condições de fazer um 360 agora na presente posição? O ideal seria no 366 ficar mais baixo seria melhor, mas se o tráfego aéreo existir lá não tem problema não. Vou coordenar com a torre então, 3520, a princípio não tem ninguém para decolar nem para chegar. Vou vir aqui com a torre, porque esse 360 em cima do 366, algumas vezes, dá um pouquinho de complicação entre a torre aqui, a gente já vai passar para o senhor. Ah, beleza, então, obrigado. Agora. Para informação, não atrasa nenhum da torre que impeça o senhor efetuar a manobra. Está autorizado fazer uma espera sobre o 360, se serve por 366. Ok, então, obrigado. Fazer um 360, um 366. informação para ambos. 19044, aciona a identificação, desça para nível do voo 050, via chegada a Mari. 050, via Mari, voo 4044. O 360, tá 3666, ou tá 3520, ou 366. 3520, sim. Tá bonito aí? Para 737, acione identificação, desça para 2500 pés, para o trave com 366. 2500, para o 366, agora 737, obrigado. 19044, vou direto trave com 366, desça para 2500 pés, ajuste no 096. Direto trave com 366, para 2500, ajuste no 096, vou 9044. Salvador, tá 3520, boa noite. 3520, boa noite, autorizado segunda pista no 0, vento 1000 graus, aí que nós. Ponto 9044, autorizando o final do procedimento RNAV, reporta passando 366. Eu quero passando 366, vou 9044. 319. Eu sou 366, eu vou 9044. 4 completa final do RNAV, torre no 8, 95, vou 9044. Salvador, bom dia, vou 9044, passou Serra Vitor 366. Gol 9044, bom dia, continua aproximação, guardando autorização de pouso. Guardando autorização, gol 9044. Gol 9044, autorizado pouso na pista 0, vento 110 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso na 10, gol 9044. Por 9737, autorizado a sinal do RNAV, reporta passando 366. Pergunta ali passando 366, igual 9737. Posicionou 2, aciona a identificação, vou direto na edição 366, desce para 2500, pede ajuste no 0 no meio. 0 no meio, 2500, na próxima edição 366, vamos 8 no 2. Gol 9044, falso 248, direito no 201. 201, gol Passou 366 na final visual, gol 9737. 37 completa final, torre no 895. 895, boa. Torre Salvador, gol 9737, boa na final. O 9337, corrigindo, 9737. Autorizado o pouso da pista no 0, vento 110 graus, 89. Autorizado, gol 9737, tom no 0. 2, autorizado final de RNAV, reporta passando 366. Autorizado final de RNAV, reporta passando 366, Golo 812. Gol 9737, então 2119. 219, 9, gol 9737. É um 219, gol 9737. Sim, 1-2-1-1. 2-1-1, naquele dia. Azul 9246, senhora identificação, chegada à área autorizada, desce para o nível de voo 050, QNH 1096, vem direto para o Serra Vita 366. Direto Serra Vita 366, na área, autorizado. Correto. Sou no 8-2, autorizado o final do procedimento RNAV da pistana 0, reporte passando a Serra Vita 366, no 8-2, 1-8-1-2 da Gol. Gente, autorizado a RNAV, reporte passando 366, no 8-2. Bahia. Dois, 1192, um bom dia, autorizado a alinhar e decolar 610, vento 1110 graus, 89. No 8 no 2, completa final, chame torre frequência no 8 decimal 95. No 8 no 95, uma boa noite, no 8 no 2. Boa. Oi Salvador, muito boa noite, no 8 no 2, 8 milhas na final. Boa noite, no 2, boa noite, continua a aproximação, guardando a direção de pouso. Boa noite, no 2. Boa 1192, decolou 59, controle 120, decimal 8. Obrigado, senhor, bom dia. Obrigada, bom voo. Bom pé na mão. Gol 1812, autorizado pouso no pista no 0, vento 100 graus, vai final. Autorizado pouso no 0, gol no 8, 1-2. Para o nível de voo 370, via saída PUCA. Via PUCA 370, gol 1192. Azul 9246, desce para 250010, QNH 1016. Autorizado final do procedimento RNAV da pista no 0, reporte passando a Serra Vita 366. P2500, reportarei 366, autorizado o final do ano mesmo da pista no 0. Tomadouro, gol 9036, próximo ao ponto de espera, igual da nova gravação. Gol 9033, a linha mantém-se no zero. Gol 1-8-1-2, solo foi 03, direito no 2-1-1. Direito no 2-1-1, bom dia, gol 1-8-1-2. Sobe 033, vento 16099, autorizado, colagem piscina 0. Semicentro Recife, frequência 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Obrigado, bom dia. Gol 9033, decolou 105, controle 120, decimal 8. 08. Salvador, bom dia, 9033, passando 1400 na Dael. Gol 9033, contato radar, suba para o nível de voo 380, após 2000 pés, vem direto letra. Ok, após 2000, direto Leda, 9033. Autorizado, final da 109846. 246, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, obrigado. Boa tarde, boa noite, Azul 9246, estabilizado final da 10, está avistando. Azul 9246, autorizado pouso na piscina 0, vento 100 graus, 79. Gente, livre pouso 9246. 1933, autorizado. Motiba. Mantenha ali da guarda com iluminação. Obrigado. Nove zero três três, voe Motiva, chame Centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. Ok, 2835251, voa Motiva, 9033. Azul 9246, solo foi azul no 2, direito no 211. Direito no 211, 9246.